tá querendo endoidar, tá querendo endoidar, tá querendo endoidar, tá querendo endoidar. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. A novinha tá prontinha, tá querendo endoidar. A lourinha tá prontinha, tá querendo endoidar. Moreninha, sobe, sobe devagar. A ruivinha, desce, desce devagar. Moreninha, sobe, sobe devagar. A ruivinha, desce, desce devagar. O DJ bota pressão, nós bota pra endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Marcos, Marcos Produções, produções. Tá querendo endoidar, tá querendo endoidar, tá querendo endoidar. E a gente já não rola muito tempo, não rola muito tempo, não rola muito tempo. A novinha tá prontinha, tá querendo endoidar. A lourinha tá prontinha, tá querendo endoidar. Moreninha, sobe, sobe devagar. A ruivinha, desce, desce devagar. Moreninha, sobe, sobe devagar. A ruivinha, desce, desce devagar. O DJ bota pressão, nós bota pra endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Endoidar, endoidar, endoidar, endoidar. Tá querendo endoidar, tá querendo endoidar, tá querendo endoidar, tá querendo endoidar.